venga con dientes que se hace feo. Estamos aquí en Vargas de la Cabalada. Eu sou o Joel Suki e esse bicho aí interpretou bem, viu? Aqui quem fala é o Vitor Ferrolho. E se eu pudesse, eu matava mil. Todas as frases do dia aí ser desse bicho. Se for assim, eu vou botar mais uma também, né? Aqui é o Telos e o cão é que botou pra nós beber. Sério. Eu sou o Neto Maru e se esgotaram as frases do Jeremias, né? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Jeremia. O programa de maior audiência, os programas de maior audiência da TV nacional, né? Se duvidar, sim, pelo menos no horário do almoço, né? Pois é, né? No horário do almoço. Os programas. Foi ótimo, viu? Vamos aí falar tem sobre os programas policiais, né, cara? Não, pra tu ter noção, né, mas como é o povo, né, mano? Mas o cara na hora do almoço vendo o caba no chão com sangue escorrendo, né, mano? É, mano. É uma frase, mano. É, mas isso é das antigas, mano. É, das antigas, das eras, mano. É que eu me entendo por gente aqui em casa, o meu irmão maior, mano, esse mais velho, esse bicho. É, comendo bife, ah, aí ó, o miolo do cara lá no chão ali, ó, levou um tiro, não sei de onde, é o cara do Barra Pesada falando lá, vai pra lá. Aí vamos lá pros e-mails. E vamos para mais uma semana de meus Azela Castro. Vamos lá. Vamos para os recados, Neto. A gente sempre inicia a semana, né, pedindo pro pessoal não deixar de acompanhar o Azileitor nas redes sociais, né, Facebook, Twitter, o site, né. Isso, cara, tá saindo muita coisa no Facebook, né, a gente sempre lança primeiro por lá. E se você não segue, você perdeu, né, cara? A primeira porta. Tem muita gente também que, sei lá, mora em outros estados, não pode acompanhar as palestras, né? Os eventos que a gente faz. E normalmente o Facebook, ele ajuda a gente a cobrir isso aí, né? A gente posta vídeos, fotos, exato, comentários da galera, né? É uma parada bem instrutiva, né? O Facebook do Azila. Exatamente. A gente foi lá pro Dia da Toalha, que teve aqui em Fortaleza. Foi foda. Tem as fotos lá, né, cara, do Facebook. Teve muita palestra, discussões, né, lá, apresentações. Quem, infelizmente, sei lá, vai que na sua cidade não tem, ninguém comemora o Dia Nerd, né? O Dia da Toalha. Exato. Você pode sentir como é que foi aqui em Fortaleza acompanhando a gente pelo Facebook. É, que é o facebook.com/azileitor e o Twitter, que é o @azileitor. Outra coisa importantíssima que a gente sempre fala, né, cara? Comprar, sim, pelos links do Submarino. Tem sempre promoção rolando lá, né? Dia dos Namorados, né? Tá chegando agora. Se você tá procurando um presente. Opa, Dia dos Namorados aí. Pois é, compre lá pelo link da Saraiva, porque é absolutamente qualquer coisa que você comprar pelo link, você entra no azileitor.com.br, tem um linkzinho lá da Submarino, você entra, clique e já vai estar nos ajudando da melhor maneira possível. Exatamente, ali. A gente continua falando aqui da nossa campanha indicar o Azileitor para os seus amigos, né, cara? Você gosta do Azileitor, você tem que compartilhar, né? Espalhar a palavra ali. Isso é importante. Você que já acompanha a gente pelo Facebook, comente as nossas postagens, compartilhe, indique para os amigos, sei lá, bote no MP3 dos seus parentes e ajude a espalhar. Ah, isso aí que tu falou é uma coisa certa, cara. Se você segue a gente no Facebook, no Twitter, você tem que acessar o site. E por quê? Porque as coisas são muito melhores lá, né, cara? É, lá é tudo mais colorido, né? A vida faz mais sentido dentro do site, né? Pois é, azileitor.com.br. E entrou postagens novas lá, né, cara? Olha isso aí. A nossa nova equipe já tá entrando em ação, já tem postagens novas. Já tem pessoas que, vamos dizer, que já são ídolos, né, da galeria asilística. Pois é. Que começaram a apostar, então acompanhem lá. A gente não vai dizer quem é por motivo de segurança, mas acompanhem lá que eu acredito que vocês irão gostar. A galera também tem que comentar nas postagens, né, cara, lá do site e tudo. Isso aí, apostar. O comentário da postagem também é um canal que vocês têm de a gente saber o que é que vocês estão gostando, o que é que vocês querem, que não querem, né? Pois é, além de ser um canal para os ouvintes conversarem entre eles, né? Os comentários ali é uma coisa que, vamos dizer assim, instiga o colaborador, o cara que tá escrevendo, a escrever mais, né, cara? Ou não escrever, né? Porque vai que ele posta uma coisa que ninguém gosta, pois é. A gente demite ele na outra semana, a gente tem esse privilégio, né? Então é importante, importantíssimo que você comente nas postagens lá do Asila, né, cara? Lá no horóscopo e tal. Galera, a outra coisa interessantíssima é isso aí. A gente começou com um horóscopo asilístico. Se você ainda não conhece, você tá curioso para saber qual é o seu signo, né, no universo do Asila, acesse lá o site e você pode se surpreender, né? Pois é, cara. O Sérgio Magalhães lá começou um artigo sobre literatura muito foda, cara. Então acompanha lá o site, cara. Comenta ali pra instigar ali a galera a escrever mais e tal. É uma coisa realmente foda que vocês fazem. E o Paulo Nunes, o nosso ouvinte, ele diz aqui: comecei a ouvir vocês por indicação do Eduardo Vicente. Conheço esse loucão há quase 20 anos. E aí ele diz aqui: vocês disseram que o irmão dele, de 8 anos, o do Eduardo, pulou em cima das meninas. Naquele meiozão foda, né, cara? Não foi isso, eu estava lá naquele dia, vixi. O moleque se bobear não sabia nem o que era uma porra. Já é isso. O que era uma B com estilo Silvio Santos, né? O que é uma B, começa com B e tem 6 letras. Pois é. O problema foi o corre-corre das meninas se vestindo. Aí ele diz: o Eduardo ficou bolado com vocês mudarem a história dele, que nem ouviu mais o Asila. Olha aí, mano. Leia aqui meu comentário e quem sabe eu conto pra ele e vocês recuperam seu ouvinte. Aí a gente vai começar a campanha Volta Eduardo, né? Mas vale ressaltar que as histórias a gente tem o liberdade filosófica, é que o pessoal chama. É, exatamente. E outra coisa também que até comentei lá é que eu faço das palavras do Gandalf a minha, né, cara? Toda boa história precisa de um polimento, e é que a gente fez, né, cara, da história dele. Pô, exatamente. Esse Eduardo aí ficou bolado. Pô, cara, volta aí, desculpa, né? Aí volta aí, Vicentão, volta aí. Volta aí, traga a família. Pois é. O Thiago Destrux envia aqui pra gente o homem que inspirou a criação do ouro, do Street Fighter, né? Pois é, né, cara? E quem foi que inspirou? Mano? Dá uma clicada aí no link. Exato, cara. Peterson ARX7 enviou uma foto do pescossauro, mano. Olha aí. Aí sim, viu? Que isso, cara? Livrou o cara de uma vacilada, né? Até que o Vitor não tava errado, né, mano? Olha a putaria aí, clica aí, tem um link aí embaixo do pescossauro também. Eu também fiquei surpreso, pensei que o Ferrolho era um ignorante não foda, mas aparentemente tem algum fundo de verdade nessa história. E bilhares de ouvintes aqui perguntam semanalmente. Caraca, bicho. Se não, diariamente, cadê a porra do Asila Quest? Teve um episódio aí, acho que foi do de histórias de colégio, 3, foi 109. Que a galera foi uma legião, cara, ali, pedindo cadê o Asila, não sei o quê. Asila Quest, né? E o Asila, a gente tá devendo mesmo, né, cara? O Asila Quest pra galera ali. Que a gente... Sim, ele tá quase saindo, mas não tá... Foi só uma divergência dos roteiristas, né? Pois é, dos roteiristas e tal, um negócio de direitos autorais aí, mas já tá sendo resolvido e muito brevemente estará aí nas lojas, né? Pois é. E as vaziladas! Olha aí. Abrindo o semestre 2.0, né? Pois é. Bom, a vazilada aqui é do nosso querido amigo Alan David. Que ele disse que eu dei uma vazilada ao dizer que o Belete ainda joga, sendo que na verdade ele está aposentado. E aí, otaria, velho. Contudo, eu vou averiguar isso. Mas deve estar, né? O Belete é antigo pra caramba. Pois é, né? O Belete ali. É beleza, né? É beleza, Belete. Primeiro e-mail: olá, asilado. Sou Wesley Varjão, 28 anos, paulistano, residente em Maceió, Alagoas. Conheci vocês pelo TelhaCast, olha aí, um abraço pessoal do TelhaCast, através do podcast sobre vida de desempregado, olha aí. Ah, isso. Escutei todos os podcasts, fiz uma maratona e gostei muito, olha aí, tem que indicar pros amigos. É um cara sábio, né, esse Wesley. Estou mandando este e-mail para me colocar na disposição para colaborar com o site. Olha aí, cara, com o regime chinês, né? É isso aí, a gente manda um contratinho, né, em papel feito de arroz. Pois é, por ver que falta uma sessão pros asilados sobre música, olha aí, cara. Isso aí é verdade, né, cara? Sem dúvida alguma. Conversaremos com o nosso amigo Wesley Varjão. O podcast sobre Guns ficou muito bom, apesar de faltar algumas coisas a mais na pauta. Mas se desejarem, posso contribuir caso houverem mais podcasts sobre bandas. Olha aí, cara. Parabéns, vocês que são o melhor podcast nordestino das galáxias. Olha aí. Palavra do Varjão, né? Varjão, né? Próximo e-mail aqui é do Fabiano Oliveira. Fala, povo vacilado. Aqui quem fala é o Chola. O Chola é um ouvinte clássico, né? Pra quem não sabe, pelo menos aqui na região do Ceará, Chola é uma pessoa homossexual de caráter duvidoso, né? Pois é, né? Não sei como é nas outras regiões do país, mas tudo bem. Estou aqui para agradecer pelo cast de Histórias de Colégio 3. Com certeza foi o cast que mais ri na minha vida. Olha aí. Olha aí, cara. As risadas do Bala e a bela audição do Theolo são impagáveis. É isso aí, é verdade, meu irmão. O Theo ali parece uma velha surda, mano. Puta que pariu, mano. Um é moco e o outro ri alto pra caramba, mano. Tá certo. Pois é. Puta que pariu. Quando eu ri, quando eles começaram a falhar da vela surda da Praça é Nossa. Olha aí, ó. Olha aí. Putaria. O cast inteiro foi muito foda. Me fez lembrar de muitos lances escolares. E além disso, o episódio me fez lembrar do seriado Oz. Bom por sinal. Que, inclusive, mano, o Oz merecia um cast, viu? Merece, cara. Até dois. Sabe por que eu acho que hoje em dia tem muita gente nova que não conhece esse seriado aí, mano? E era um seriadozão fodarástico, mano. É, mano, a The Bizzão aí. Próximo e-mail é do João Lucas, 14 anos, ainda escravo estudantil. O cara enviou o e-mail na cast passado. Sim. Olá, pessoal das Eleitor. Lhes digo que eu consegui fazer o George, o Silvio Santos, a escutar o Azila. Era um amigo dele que indicou pra ele, mas o cara não ouvia ali, aí o cara fez o cara ouvir ali a voz. Esse bicho é foda. Queria falar sobre uma mutreta que aconteceu na minha escola. Aconteceu no dia de sábado, tava tendo um ensaio para uma festa. Aí uns caras inventaram de roubar xilito na cantina, olha aí. Aí sim, viu, mano? Agora vai, aí é um programa de sábado, viu, mano? Cara ir pro colégio roubar xilito. Aí eles foram lá e se meteram num buraco que tem na parede da cantina. Ixi Maria, os caras abriram e tá combinando com o episódio de hoje, né? Mas isso aí. É dona gangue foda, mano. Os caras abriram um buraco pra roubar xilito. Roubaram e começaram a comer. O coordenador chegou e perguntou: ei, vocês roubaram xilito na cantina? O gordinho da turma começou a limpar a boca. É, sempre tem um cara gordinho, né, mano? Essas gangues estudantis, mano. Bota a culpa logo no gordinho, né? Aí ele disse: não, professor, a gente tava aqui brincando. Brincando, olha. Eu estava escondido debaixo da arquibancada só vendo a putaria. No final das contas, os caras foram expulsos. Vixe, mano, acabou. Caramba, mano, o negócio até mas também né, é roubo, né? É, pois é, né, velho? Sendo xilito ali uma geladeira, mas foi roubo, né? É por isso que o pessoal diz, né, mano? Vergonha é roubar e não poder carregar, né? Mas, pois é, né? Mas os caras foram considerados heróis, já é isso, mano? Olha aí, mano. Será que é porque o xilito era caro, hein, mano, no colégio? Queria pedir pra vocês soltarem o áudio da barata só pra alegria dos áudio espectadores. Tota assistiu o Wolverine Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro, vixi, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. O próximo e-mail aqui é do Danilo. Danilo Souza, ilustrador da cidade de Fortaleza, 27 anos. Diga-se de passagem, um ilustrador também fodão, né? Exato, cara. O cara é foda mesmo, viu? Porra. Escuto seu cast já faz um tempo e acho foda o trabalho de vocês. Pois bem, desde que ouvi pela primeira vez o cast, achei a voz do Manuel bem caricata. E sempre imaginava como é que ele era. Mas nunca encontrei nenhuma foto dele. Que é o Manuel, um cara difícil de se achar na internet. Pois é, né, cara? Ele nem entra mesmo, né, meu? Só entra pra gravar ali. Obrigado ainda. O cara que procura mesmo pode achar alguma imagem dele dentro do LOL ou do WoW, né? Só o avatar, né, dele. Só o avatar dele, que é pra onde ele fica pela internet. Pois bem, nosso querido amigo aqui, Danilo Souza, desenhou ele mesmo assim. Olha aí, só orientando só pela voz, né, e tal. Pode até não parecer, mas a voz se encaixa perfeitamente nesse personagem. Abraço, espero que gostem. E ele dá a gargalhada dele aqui do mal. E eu tenho que dizer, mano, tem aqui o link, né, do site do Danilo. Exato. A ilustração, cara, que ele fez, cara, eu achei parecidíssimo, mano. É, isso aí, mano. A ilustração, mano, espetacular, mano. Puta que pariu. Cara, o mais impressionante, mano, que eu achei foi os detalhes do quarto do Manel, mano. Idêntico, mano. Não, e a cama dele só tá numa posição diferente, né? É porque a cama dele só é encostada aqui na parede, que tem a camisa verde do asilo. Pois é, mas tu é doido, mano. Garrafa de bebida pelo... Mas tá perfeita a ilustração. Você que nunca viu o Theo do Manel, né? Conhece ele apenas pela voz. Clique aí no link do cara, ficou foda, e veja se bate com o que vocês imaginam, né? Pois é, cara, puta, bicho. Inclusive, se o Danilo tiver mais tempo livre, né, aí na ociosidade dele, sei lá, desenho pelo resto do pessoal do asilo, né, cara? Se vocês, sei lá, quiserem um ilustrador bom, eu recomendo aí o Danilo, o cara foi foda aracho. E outros ilustradores desenham a gente também, né, como vocês imaginam a gente. A gente cria uma sessão, né, quem chega mais perto. Pois é, né? Não, mas obrigado, Danilo Souza. Ficou foda, espetacular ali o desenho. Foda, o cara, viu, tá, cara, muito de parabéns, mano. Boa, bicho. Próximo e-mail aqui é o Augusto Neto. Já mandei alguns outros e-mails anteriormente, mas pra fixar, 28 anos em Florianópolis, mas moro em Fortaleza há aproximadamente 7 anos. Pelo amor de Deus, não façam mais essa coisa de novo. Essas últimas semanas sem cast foram aterradoras pra mim. Olha aí. Antes escutava os casts apenas no carro, no caminho de alguma viagem. Alguma parada assim que exigisse muito tempo confinado em um espaço pequeno. Mas de um tempo pra cá, passei a colocar os casts pra rolar no ambiente de trabalho. Aí sim, aí é o nível que o cara sabe que o cara já tá curtindo mesmo a parada. E isso me deu um retorno incrível, vigi. Olha aí as empresas de produtividade, né, que estão ouvindo a gente. Pois é, e eu vou explicar. Tem uma distribuidora de bebidas em Governador Sampaio aqui em Fortaleza. Emprego dos sonhos do Manel. E constantemente na parte administrativa. Porém, com a falta de funcionários para a área, fui meio que obrigado a dar uma atenção maior para a parte do almoxarifado, olha aí. Controlando a entrada e saída de mercadorias. Passei a dar o play no cast em volume relativamente alto. Eu já tô gostando do rumo dessa história, né? Nos dias de maior movimento da área onde os peões ficam separando as mercadorias. E comecei a perceber que eles gostavam do cast. Olha aí, o cara atraindo clientes com a asila, mas isso é que é o bom, mano. Riam, comentavam sobre a voz do bebinho do cast. O bebinho do cast, olha aí. Então o que acontecia? Ao invés de sair pra entregar as mercadorias e ficar fazendo cera no caminho, os peões voltavam o mais rápido possível pra dentro do estabelecimento pra poder ouvir o cast. Puta merda, mas isso aí foi genial, viu, mano? Caramba, mano. Isso aí dava uma tese de pós-graduação, mano. Pois é, mano. Fazê-la afetando diretamente na produtividade dos caras, mano. Os caras saindo voada ali pra poder ouvir o cast, mano. É, isso não é considerado trabalho forçado nem nada, mano. Tá de parabéns, cara. As minhas entregas ficaram mais rápidas e o desempenho melhorou consideravelmente aí. Aí sem novos podcasts não dá, né? Putaria, meu cara. Não, mas a gente tem. A gente. Agora eu me senti incumbido aí de ajudar o nosso querido amigo Augusto Neto, né? Porque agora a parada é profissional, né, mano? Aí, quando já começa a envolver o ganha-pão do cara, né? Aí já. Aí já é foda, né, mano? E um abraço aí pra todos os entregadores do nosso amigo, né, mano? Pois é, né? Sobre o último cast, tenho uma observação a fazer. Namorei com um traste inglês pelo período de 6 anos. E você não imaginava o inferno que esse cristão fez na minha vida. Gringo tem mania de achar que brasileiro é tudo puta e viado. Aí chegam aqui, no nosso país, cansado e batizando que acham que tudo é normal. Não são todos, mas uma boa parcela chega no Brasil achando que aqui é uma terra sem lei. Tipo Western, né, cara? Aqueles do Clint. Mas eles não estão tão errados assim, não, né? Pois é, né? Não é aquela coisa que eles estão falando, sem nenhuma propriedade, né? Pode ser que eles imaginem que seja um pouquinho pior, mas... Pois é, né, bicho? Pois vai fazer isso lá na gringa. Cara, tá putaria. Pra você ver que você se lasca. Mas o engraçado eram as minhas cunhadas e os amigos dela. Já ouvi que o Brasil era Buenos... Como é? Buenos Aires? Que a circulação de macacos e vacas na rua é constante. É, depende da região, mas na US é desse jeito aí. Ah, na US é direto, é gato, né, cara? Ali. Não, gato e felinos, mas é o pau que rola lá. Tiveram a pachorra de me perguntar se tem um arroz índios. Eita porra. Índios foi esticado, viu, mano? Índios aí, o nosso amigo só esticou pouca coisa, né? Putaria. E que tomamos 8 banhos por dia, olha aí, putaria. Pra essa eu respondi, minha senhora, nem se... É, mas toda frase que o cara começa com minha senhora, mas fica mais engraçado. Nem que eu andasse cagada, eu tô... Tomaria 8 banhos por dia. Ah, meu Deus. Quem faz isso é índio, eu não sou índio, ele é putaria. Ah, putaria. Enfim, trouxe esses gringos pra cá em uma das férias e fomos convidados a nos retirar do bar. Em que estávamos, pois as inglesas ficaram tudo malucas dançando em cima das mesas e já tinha um motim de homens em torno da mesa querendo arrastar essas mulheres da mesa, um monte de mesa aí, né, cara? Pô, aí foi animado, hein, mano? Pois é, né? Rapaz, o Augustão aí bichando é bem, né, mano? É, vai eu, hein? Pelo cara. Rumo dessa história aí, mano, a gente tem que falar com ele pra saber como é que abre uma franquia dessa parada aí, mano. É, tá doido no final de semana do Augustão aí, mano, bicho saindo com porrada de mulher inglesa dançando em cima das mesas. Curtição, é. É, agora vai entrar num pub lá no entendo, exterior, colocando boneco pra você ver. Putaria. É, o massa que o Augusto tem, esse bicho tem um senso cívico grande, né, mano? Não é, mano? É, porque o Toto sabe que um brasileiro normal, mano, o máximo que ele diria sobre essa situação era: imagine na Copa. E esse bicho é esboto que ele esculhamba o ladrão e passando na rua, né? É, não, mas dá medo, mano, ficar do lado dele, mano. A gente tá aqui, paradão aqui, só na Santa Paz do Senhor, ali no jardim. Aí ele escorado no portão, aí a gente lá e tal, conversando. Aí quando menos espera, passa 2 pilantrões assim na bike. Aí ele tá com o dedão assim pra frente, ó. Aí, ladrão aí, ó. 2 ladrão. Aí, não, que diabo é isso, mano? Cala a boca, baitola, mano. Então ele aponta com queixo, né? Assim. Aí, ó. É. Dá só os 2 ladrões aí, ó. Aí eu acaba desse, escuta. Ei, meu irmão, tá chamando quem ladrão aí, vem roubar de verdade, né? chamando o nego de ladrão, né? Tá com marolagem com o nego. Sabe que quem faz isso aí é um tio meu também, né? Esse bicho fica na frente de casa, mano, olhando o movimento assim de noite. Aí, ó aí, cara aí, roubou três. Sendo que ele não fala alto não, né? Como o Júnior faz. Pois é, eu sei que essa necessidade, mano, da galera de ficar se alimentando com essa com essas notícias assim de... Porque antigamente tinha... de assalto, de chacina, assassinato, não sei o quê. Porque antigamente tinha nos jornais a notícia, mas não mostrava. Esses programas policiais, a negada gosta mesmo de ver a carniça. Macho, desde a época... Eu lembro, mas desde a época... Desde que eu me entendo por gente, que eu lembro, é a história do Gil Gomes, pô. Gil Gomes, hein? Aqui, agora, tu lembra? Ei, mano, você lembra que no programa do Gil Gomes, o Nelson Rubens trabalhava com ele, né? Mas o Gil Gomes não é o cara que fica com a mãozinha rodando, assim? É o Mão Branca que passa... eu lembro. Não é o que fica... Mas, mano, a interpretação dele é aqui... Agora... É aqui, nome agora, tudo assim, né? É, ele fica com o microfone assim, rodando a mão, assim. Isso aí é as garras da patrulha que eu assisto, mano. Ah, mano, tu sabe que... Tu, sério mesmo, tu não lembra? Ah, né, ele fica com a mão como se ele estivesse limpando um balcão, mano. Pronto, mano, a mão rodando, mano. Bota no YouTube, balcão. O Gil Gomes é irado, mano, porque esse bicho dava um dramazão violento, mano, pras notícias. É, ele tinha um tom, ele começava bem, bem baixinho. Esta noite, nós encontramos aqui... E o cidadão estava morto! De repente, né? O cara fica com medo, né? Esse bicho, caraca, o cara não tava nem aí, né? O cara tinha morrido, mas quando ele fala... Ah, e era massa porque esse bicho sempre começava a matéria, ele de trás de um gradeado, assim, né, do portão de casa, assim. Não lembro disso, não, era assim mesmo. É, ele começava aí. Ah, foi aqui que aconteceu o crime. E foi ali! Aí o cara, vixe, já fez isso. Caramba. Mas tu sabe que a Sônia Abrão também fez parte do elenco, né, mano? Do Aqui Agora. Aí foi do original, foi. Foi da primeira versão. Tá. Série clássica, né? Ela e o Wagner Montes também ali. Ah, Wagner Montes eu me lembro ali. Se eu pudesse, eu matava mil. Obviamente que pode ter tido outro, mas esse, o Aqui Agora, foi o que começou a dar ideia pra galera. E todo mundo, macho, em todo estado, todo lugar tem um programa desse. Toda cidade se duvidar. É. Não, na verdade, mano, toda cidade tem, às vezes tem cidade que tem mais de um, né? Do Fortaleza. Não, exato, um em cada emissora, né? Em cada emissora. Tem um Cidade 190, tem o Barra Pesada, tem o que mais? 190, os Malas e a Lei. É. Os Malas e a Lei. Vixe, os Malas e a Lei são mais doideira, viu? Olha o nome do programa, os Malas e a Lei, mano. É muito esticado, ó. Aí, ó. Tem, pelo menos, eu conheço pelo menos três. É o Rota 22, o Cidade 190 e qual é o outro? Os Cartão Vermelho. O Barra Pesada, Barra Pesada. É, Comando 22. Esse, ai, meu Deus do céu, esse bicho do mal, os mal e a lei, esse bicho tem nem medo de morrer porque eles ficam amigos do ladrão, mano. Ele, chega lá e é chapa, foi que houve. Não, era comédia, aquele cara que até se candidatou a vereador, parece que ele até ganhou, né? Como era o nome dele? O LH, ele chegava e dizia: e aí, macho, velho, tem coisa com comedorzinho de rapadura em casa? É, mas o negócio que eu achei legal do LH, a gente tava revendo as matérias dele, ele chega pra entrevistar o Meliante assim: ei, macho, tu joga em qual posição, mano? O cara, não, mas eu sou lateral. É desse jeito. Aí, tem a maior cara de goleiro, mas tu não joga, né, no gol, não. Aí, não, mas eu jogo de lateral, não sei o quê. Esse bicho conversa um negócio nada a ver aí. Pois é, né, mas quer dizer que tu deu... Esse bicho tem, pois é, né, mas quer dizer que deu uma facada no cara. Foi... É, ele faz as bases primeiro com o cara. É, mas esse bicho é. Os ladrões são tudo fãs desse bicho aí, mano. É, velho. Tem um vídeo aqui, mano, que eu tava vendo de um cara que furava as pessoas no meio da rua. Aí ele chegou assim aí. Ei, não sei o que, tu torce qual time? Aí o cara, Fortaleza. Aí o cara, aí quer dizer que tu tava furando um pessoal no meio da rua, é? Ah, foi só uma, só deu uma furadinha no cara. Foi só um. Não, mas o mais é comédia. Tem um também que é um clássico, que é um velho, mano, que ele pega uma garota de programa e não quer pagar, velho. É esse aí, eu acho que é o sem meias palavras, né, não? É, exato. É o da profissional do sexo. Profissional do sexo. Esse vídeo é clássico demais. Agora, na edição, tu vai debutar. Arruma de pia aí, viu? Não, esse programa aqui tá liberado, até doido. Patrocinado, né, esse programa aí. Meio dia. Mandar um alô aí pro pessoal do Sem Meias Palavras. Já apareceu muito lá, não foi, Ferrolho? Tu é doido, mano. Não, mas foi comer demais. Ai, não sei o quê. E ela chupou a minha rola, e ela chupou a minha rola, não queria saber de dar. E só queria saber dar o cu e chupar a minha rola. E o repórter todo constrangido. Chega assim e diz assim: mas eu também fiquei constrangido aí, mano. Só na imitação eu fiquei constrangido. Mas sabe, o Wagner Montes, na época ali do Aqui Agora, depois que ele fez sucesso, ele ganhou um programa só dele, né? Bicho começou Wagner a Montes show, foi? Wagner Montes show, é até o aquele cara, mano, do Tropa de Elite 2, aquele do programa policial lá que fica apresentando. O Seu Fininho. Diz que ele foi baseado no Wagner Montes, mano, aquele bicho ali. Foi não, mano. Foi. Hein? Isso aí é um tipo de comentário que merece ter uma, como é que se diz? Uma censurada, mano. Porque tá doido, mano, aquele bicho ali no filme, né? O bicho é o maior criminosozão 7-1, mano. É, bicho pilantra em alta escala, e até onde eu sei, o Wagner Montes nunca foi preso, não. Não posso estar enganado, né? Cara, teve um que saiu agora, mano, recentemente. Que era o cara, o ladrão, que chegou falando inglês na delegacia, ó. O cara chegou na delegacia com a maior marra do mundo, velho. Se eu pudesse, eu matava mil. Fala, macho. Cheia, pariu. É isso aí, mano. O cara apareceu do nada, do meio do... Quem foi que adicionou esse bicho? Ele entrou. O Paulo aí tem a chave do cash, né? O bicho não precisa bater, não. Entrei direto, ó. Sabe quem é Wagner Montes, tu? Sei não. O pior é que de nome eu também não lembro, não. Mas pela nossa conversa de cash é o doido do Sem Meias Palavras, né? É doido, mano? Eu acho que não, viu? Eu achei que era ele, pelo contexto. Piorou, hein? Mas quem é, mano? Então quem é Wagner Montes, que eu não sei. Wagner Montes, macho, ele tem uma perna mecânica, macho. Ele era até jurado do Silvio Santos, dos calouros, né? Jurado de morte. Da época do jurado, mano. Ah, eita, doido. Caralho. Depois ali quem passou a apresentar o Aqui Agora foi o Marcelo Rezende, né? Depois de um tempo. Foi não, mas foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Esse bicho aí, agora eu me lembrei, foi do Garra da Patrulha, eu me lembro desse bicho aí. Ui, o Marcelo Rezende é derrubado demais, mano. Tu é doido, o Marcelo Rezende é irado demais, mano. O cara observa o jeito que esse bicho conduz o programa, mano. Começa a negada do pânico, mano, imitando ele, mano. Ô, Percival, bota na... corta pra 8, Percival. Mas o programa dele é daquele estilo mesmo. Ele, aí, Percival, qual é o teu comentário? Percival toda avulsa ali, aí, pois é, né, mano? Três tiros aí, acho que o cara não escapa, não. Agora a galera do pânico fresca demais, mano. Eu morro de rir. Um dia desse que ele tava dizendo assim, ei, Percival, nós ficamos sabendo aí que o Tony Ramos sofreu um acidente de carro e tal, não sei o quê. Percival, o que foi que aconteceu? Aí o jeito dele. Nós estamos aqui e parece que o Tony Ramos sofreu um acidente de carro. Mas foi o que eu acabei de falar, mano. Sim, o que, é que você quer saber? Não, como é que tá o Tony Ramos? Ele tá peludo aí. Se eu pudesse, eu matava mil. É o Joel aqui. É o Joel lá do Legolas do Ciops. A gente devia ter chamado o cara, o Legolas do Ciops, pra gravar com a gente ali. Só no Senhor dos Anéis. É, aí chamar o cara só por causa desse do apelido do cara agora. O cara trabalha com Ciops, pô. Já conhece o cara há mil anos, aí ele agora, porque o apelido do cara é Legolas do Ciops, aí não, eu tenho que chamar esse bicho aí pra tudo agora. Que ele ficou famoso, mano. Já pensou tanto de ligação, mano, de trote, mano, que o Ciops não deve receber, mano. Imagina aquele bicho atendendo as ligações. É focação, né? É, mas se o cara é desempolgado, ele tem que trabalhar no Ciops mesmo. Porque já pensou o cara. O meu filho tá morrendo, eu fui baleado. Ah, entendo, senhora, tudo bem. Ah, entendo. Mas qual é o seu. Ah, mas eu levou um tiro sim, mas senhora. Primeiramente, quando foi que aconteceu isso? Não, calma, minha senhora, tenha calma. Sabe o que, é que eu acho legal dessa portaria de telemarketing? É isso aí, né? Que o cara tá todo empolgado, o atendente não tá nem aí, mano. Um colega meu foi ligar e a gente observa isso aí. Não, mano, é porque bloquearam meu cartão. Vocês têm que fazer aí. Ah, 16, 28. Que o cara do telemarketing corta logo e pede CPF, né? É direto assim, mano. O cara vai contar a história. Não, pois é, mano, vocês bloquearam meu cartão, não sei o quê. Ah, rua, avenida, não sei o quê, tal. Aí depois que o cara termina de dizer tudo aí, não, pô, agora eu vou transferir sua ligação. Guarde um momento. O pior foi a minha mãe, mas né? A minha mãe ligou ali pra operadora ali. Ah, senhora, pronto, para que a senhora seja atendida, me informe os seus dados corretamente. Não, é porque a minha linha aqui da Oi veio duplicada. Senhora, não estou entendendo. Não, é porque veio aqui duas contas e uma só. Senhora, não estou entendendo. Eu, Alisson, a mulher tá repetindo a mesma coisa. Que porra é essa? Me dá esse telefone aí. Aí alô, quem tá falando? Senhora, não estou entendendo. É uma gravação, mãe! Era o robô, né? Se eu pudesse, eu matava mil. É, mas era o Marcelo Rezende ou era outro cara que apresentava o Linha Direta ali? Marcelo Rezende também. Ele apresentou a primeira vez, né? Ele apresentou várias temporadas aí, acho que não foi só uma vez. Acho que foi um programa, mano, do Maníaco do Parque, mano, que esse bicho fez. Ixi, é doido, mano, dá um medo da porra, mano, desse bicho. Não, o Linha Direta era perigoso, mano. Porque ele fazia umas dramatizações zona muito louca, mano, da mulher morrendo ali. Careca, bicho. Um desses que eu vi, mano, achei escrotíssimo. Foi o do palhaço que tocou fogo no circo inteiro, tu viu esse aí? Como foi, mano? Eu não me lembro como é a história direito, não, mano. Mas parece que o palhaço pegou a mulher dele com um domador lá. Aí esse bicho ficou muito puto e tocou fogo lá no circo quando tava com todo mundo dentro, mano. Foi uma parada dessa aí. Palhaço assassino, aquele filho. Palhaço perigoso, mas a reconstituição lá do Marcelo Rezende, mano. Do cara morrendo de medo e tal. Mais uma vez nos deparamos com ele. Palhaço assassino atuado em Uberlinda. Retirado várias fotos. Comprova assassinato. Aquele bicho do coisa, mano. É o tizinho, mano. Tizinho. A galera chamando o Lulu de tizinho, ó. Mano. É demais, ó. Como foi, mas aí? Contei. É besteira, mano. O cara ri demais da hora, mano. Aí tem jogante jogando bola, mano. Aí o Fernando passou correndo voado. Aí quando eu olho pro lado, ele toca, tizinho. Aí eu olho pro outro. O Lulu, ó. Ah, mano, aí eu ri muito desse dia, ó. Toca tizinho, ó. Se eu pudesse, eu matava mil. É o Datena, mano. Datenazão ali. Datena. É o Datenazão. Ele quer ser mais elitizado, mas a mesma coisa. Elitizado, cara. É, o Datena só quer ser o chupa, né? É, mas o Datena, ele perde a graça por causa disso, mano. Porque esses programas policiais têm que ter uma linguagem do povo, mano. Eu sou mais aquele outro que é vereador também, que ele pega e diz assim: rapaz, com bandido é assim. É cartão vermelho, do pescoço pra baixo é canela. É o capitão. É a guerra, não? Capitão Fábio, Capitão Fábio, o Datena, esse bicho fica do negócio de querendo dar lição de moral, ele, ai, pá, pô, tem que esculhambar a galera, velho. Mas é, mano, o pai do Datena é isso aí, macho, é que ele tenta manter um nível e tal, e a negada que é velho, destroço, mano. Não é, mano, tem que fazer tipo os outros, mano, mostra a cara desse bandido aí, É igual o Marcelo Rezende, mano. Tu acha que na vida real, mano, o nível intelectual daquele cara é daquele jeito, mano? É, mano. Mas ó, o cara que diz assim, mano: peia pra 10, tizil comeu sozinho. Um cara desse é... Mas isso aí não dá pena, não, Não, mano, Marcelo Rezende. Rapaz, falando de ladroagem, eu tenho uma história meio esquisita, né? Conta aí. Eu tinha uns amigos meus lá no centro, lá o Negão e companhia, a galera, amigo meu lá... Sexy Shop, não é isso aí. Aí, galera, ei, negão, tá ronco, não. Sexy Shop é putaria. Tu as cachaças, bora, bala, só o okay, que? Vamos lá, Domingos Olímpicos, pega o solito de cana, bora, vamos pra essa porra, é hoje, vamos morrer todo mundo bebo. Aí eu, não, vou comprar o litro ali, eu fui sozinho lá pro posto, né? Só que a Domingos Olímpicos era o quê? Era sábado à noite. Aí quando eu fui em direção ao posto, a avenida tava meio deserta, meio escura. Aí eu fui dobrar a esquina pra poder ir no mercantil. Vinte, compadre, o cara do nada apareceu. Aí passa o celular, passa a carteira, passa tudo, passa o tênis, passa tudo. Vale, minha nossa hora, do. Meu, meu, gelado do nada assim, que foguete é esse? Vale, meu irmão, passei pronto, tá vacilando mesmo, ok? Vinte, eu tô com o dinheiro da cana. Ei, mas que porra é essa? Se o cara olhando pra baixo, né, que eu sou meio grande, hein? O cara olhando pro chão assim, tudo eu. O cara olhando pro teu pênis, era? Se tu é grande, o cara tá olhando pra baixo, mano. Quer dizer, na região pélvica, né? Só que o cara enche a boca. Aí, ei, meu irmão. Aí, peraí, eu acho que eu conheço esse bicho. Eu falei: Dentinho? Aí ele olhou pra cima. Um bala, mano. Aí guardou 38. Graças a Deus! Eu conheci do Negão, mano, o bicho chato dos rabos de foguete lá, mano. Nem amizade eu criei com esse bicho, mas na hora eu, né, pra poder me escapar do foguete, ele tinha até me conhecido de vista. Ei, meu bala, tal, desculpa aí e tal, me ajeitou. Você se ajeitou porque já tá escorrendo alguma coisa pela tua perna, né, e tal. Aí não, ei, bala, foi mal aí e tal, qualquer coisa aí avisa pro nego aí que eu te protejo aí, sei lá o quê. Cadê o Negão? Não, tá lá no posto. É sal, ó. Vixe, pai, fala é sal. Se eu pudesse, eu matava mil. Eu tava me lembrando do episódio do Tizil. Tizil, mano. Que o Tizil pegou e disse assim, achando que ia se dar bem. O Tizil começou a cavar um túnel. Nove e meia da manhã. É, ele começou a cavar um túnel pra poder entrar dentro do banco, né? Pra cavar um túnel pra aparecer dentro, pra sair dentro do banco, pra roubar o dinheiro. Só que o desgraçado começou a cavar o túnel e apareceu dentro do presídio. Aí o bicho já chegou lá. Porra, macho, não deu trabalho nem de te prender, mano. Tu já tá aqui. Aí é um rato de foguete, viu? Lembro que eu dizia que era uma putaria dessa, mas ele furava uma fossa. Aí ficava preso lá e precisava dos bombeiros lá no resgate. Furava a fossa. É, mano, o tizinho é putaria demais. É, mano, eu acho massa essa parada aí do tizinho. A putaria que esse bicho... Fossa, eu taria, viu? É esse bicho... Já, risada doida essa aqui. Essa fossa... E a bataria é esse o jornalista, mano. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, tizio. Compra na pá do vizinho ali. Mal sabia ele que é para um futuro assalto. Mal sabia ele, é ter essa parada aí mesmo, mano. É putaria demais. Aí ele é muito azar do nego. É, velho, fala isso direto, né? É muito azado, nego. O Lulu imita direitinho, mano. Ei, mano, tem, no próximo programa tem que fazer o Bala e o Lulu, mano, fazendo a reconstituição aí do... Não, é, deu certo o Bala aí, esse garoto. Mas sabe o que é foda dos programas policial, mano? É porque eles refletem um pouco como é que a sociedade tá agora. Que antigamente era até uma coisa meio séria, né? O cara, sei lá, o cara assaltou e matou três pessoas. Era uma notícia meio bárbara, né? O cara, caralho, mano, não sei o que, filho da puta. Hoje em dia não, mas mesmo notícia, os caras vão na putaria, né? Os caras, não sei o que. E aí, mas como foi essa parada, mano? Tu deu uma carreirinha e tal. Hoje em dia tá almoçando, bota no 12. Mas quando desceu, motivo assim. Olha o Jota, doido! Ah, de programa baitola é esse, mano? Que negócio desse aparecer todo meio do programa, mano. É nóis, Jota! Você vê que até, se até os bandidos levam na putaria, ó o Manel aí frescando aqui no meio do programa. Se eu pudesse, eu matava mil! Outro cara que tinha programa policial ali, começou até massa, mano, mas depois esse bicho foi empalhecendo ali. Foi o Ratinho, né, mano? Esse bicho era... apresentava os programas muito doido ali, bicho, batia na mesa. Eu sei que não dava muita bola, não. O ápice do Ratinho é o teste de DNA mesmo. Não, mas o Ratinho, ele começou chamando a atenção. Sei que ele era todo caricato. Esse bicho, ele fazia. Não pode, é o cacete, não sei o quê. Vocês estão malucos, mano. Tem um episódio do Ratinho que eu nunca mais vou me esquecer, cara. Mulher, o cara que prendeu a mulher no cinto, velho, acelerou, velho. Ficou só o farelo dela. Caralho, filho, que isso. Foi no dia do meu ABC que passou esse programa, acho que foi o segundo ou terceiro episódio dele. Oh, AVC? ABC. Cara, tava no hospital. No dia do AVC do Jota, esse bicho no hospital lá da UTI, a televisãozinha. Era pra ser o contrário, tá esquecido. Se eu pudesse, eu matava mil. Ei, macho, agora é comédia, macho. Foi um dia também que eu fui assaltado ali na... em frente à Vicunha e a esplanada ali, a antiga esplanada, Otoche. Ali na Sargento Hermínio, mano. É perigoso. Eu voltava... É, mas é perigoso. Eu voltava de Topic, né? Eu voltava do Cefete, 10 horas da noite, mais ou menos. Aí eu sei que, pô, velho, eu voltava sozinho andando de lá do fim da linha da Topic 55, que era ali na Doutor Tembege. Ixi, meu irmão. E tá, vivo, tá andando é um até pedaçozinho que o cara tem que ter seguro de vida, viu, mano? Pois é, aí eu vim voltando até a Expoeste, né? E tu foi aí assaltado só uma vez, mano? Eu fui assaltado duas vezes, aí eu parei, sim. Aí meu pai ia me pegar na parada de ônibus, que não tinha condições não. Eu fui assaltado, eu voltava de ônibus, aí meu pai ia me buscar na parada de carro. Aí, não tinha jeito não, velho. Eu fui assaltado duas vezes, aí, não tem condições. Aí eu sei que, macho, eu peguei, eu tinha o celular, mas era o 3310, velho. Ixi, mas é o novo. Aí eu cheguei, né, e os caras pegaram e disseram assim, ei, velho, me encostaram, né, era três, e eu sozinho. Aí tinha um na bicicleta e outros dois andando. Aí o cara pegou e disse assim, ei, mas 50 você tava aí, velho? Eu disse, velho, eu não tenho. Era na época que a passagem de ônibus, a meia, era 80 centavos. Eu disse, velho, eu tenho 20 centavos, que foi o troco da passagem. Aí, mano, tu foi com suvinagem, mano. Eu não tinha dinheiro, velho. Tivesse dado os 50. Eu não tinha os 50, né? Aí eu tinha uma nota de 5 reais na carteira. Aí ele pegou e disse assim, e nessa tua carteira aí tem o quê? Eu disse, porra, velho. Só tem papel. Tem o dinheiro da semana, velho. Do lanche e tal, não sei o que, da passagem. Nada a ver, velho. Tô com 5 reais aqui. Aí peguei e tirei os 5 reais da carteira. O cara não queria a carteira. Eu peguei e tirei os 5, o único dinheiro que eu tinha. Aí os outros pegaram e disse, pois passa o celular também. Aí, olha aí, foi fazer a economia. Do que é que eu vou entregando logo? Porra, velho. Aí botei a mão no bolso, peguei o celular e fiquei com a mão dentro do bolso. Pois vamos fazer o seguinte: já como não vai servir pra vocês e tal, não sei o que, vai cancelar e tudo, deixa eu tirar o chip, que tem todos os meus contatos, eu preciso do meu estágio e tudo mais. Aí eu disse: bora, macho, o cara. Bora, deixa de conversa, não conversa muito, não. Porra, velho, tu vai assaltar o nego, o cara é da Zara aqui, eu moro aqui na Zara, velho. Tu vai assaltar o nego, velho. Aí. Aí o cara pegou e disse assim, bora, macho, passa, não conversa muito. Não, aí o outro já pegou e cutucou aqui. Deixa ele tirar o chip, mano. Já tava conversando, deixa ele tirar o chip. Eu peguei, tirei o celular do bolso. Quando eu tirei o celular do bolso, o cara pegou e disse assim: ei, macho, tem vergonha, velho. Esse celular não dá nem pra passar pra frente, mas era o 3310. Aí eu disse: porra, velho, o que eu tenho, velho? Depois então vai-se embora. Aí ele pegou meus 5 reais, né? Aí eu, beleza, aí eu fui. Que valia mais, né? Aí quando eu cheguei. Eu cheguei na hora lá, que aí o cara da bicicleta pegou e voltou. Ei, macho, tu mora aí nos prédios aí, né? Eu disse: é, mano, mora aí, velho. Se tu conhece o Boquinha, o Celivaldo, tu conhece o Abraão, tu conhece os meninos tudinho, né? Ei, velho, eu conheço, macho. Os caras são meus amigos aí das épocas, macho, e tal. Ah, que... Aí ele pegou e disse assim: ó, posta aqui teus 5 contos, cala a boca, tu não vai falar nada não, e vai-se embora. Eu disse: não, se preocupe não, que eu não vou dizer nada não. Aí fui embora, velho. Todo se peidando. O cara voltou, me devolveu o dinheiro. Feliz que comprar enrolado de amanhã. Isso era uma pegadinha do João Inácio, mano, era não? É mesmo, quando, enquanto tu acordou todo mijado, né? É doido, pô. Agora teve outra vez que os caras vieram me assaltar e eu não. Aí ei, eu tava... mano, só pra constar que isso aí é outros tempos, viu, mano? Porque se fosse hoje em dia, tu tinha levado um mói de pé. Não, não. Se não tivesse levado 2 tiros. Agora, na outra, esse celular eu tava querendo dar já mesmo, tá? Por mim tinha besteira. Ah, mas levava só o celular então, mas aí, toma aí. Não, mas só que eu queria o chip, mano. Aí eu fui conversar. Aí então já deixa o chip no bolso e o celular no outro, mano. Ah, eu vou toda a vida tirar o chip. toda a vida eu viesse da faculdade, descesse ali onde tu descia pra ir a pé, eu tirava, mano. Aí é preparado, mano. Eu ia pedir pro cara ser assaltado. Eu sei que eu cheguei, mas teve uma época aí que eu fui assaltado de novo. Só que dessa vez eu já tava com o celular melhor. Aí eu, puta merda, tava indo pro North Shopping a pé. Aí, puta merda, velho. Meu celular aqui, eu não vou dar nem a pau. Aí, o pior de tudo é que os caras chegaram, não tava armado, doido. Porque ele começou a ameaçar: bora, mano, senão eu te dou um tiro, não sei o quê. Aí, eu sabia que ele não tava armado, mano. Ele tava só fazendo a sujeira. Ele telepata, né, e tal. Mas, eu sei que eu coloquei a mão no bolso, doido. E os caras querendo puxar e tudo, e não saía nem a pau, doido. Eu botei a mão no bolso e agarrei o celular. Ah, os caras, mas que volume é esse aqui, tá o celular? Meu irmão. Não, isso já foi depois que os caras me abordaram, que eu já tava. Eu botei a mão no bolso pra. Eles não tiraram o celular. Uhum. Aí eu sei, macho. Eu levei umas porradas, velho. Eu levei um murrão na nuca, velho, que até hoje eu sinto a dor. Caralho. Eu tô frescando, mas foi foda, velho. Eram 3 caras, macho. Porra, os caras me bateram e tal, mas eu não dei nem a. E tinha passando o carro e eu gritando, chamando, e ninguém vinha, macho. Ninguém ajudava, não ajuda os negros nessa hora. Não ajuda, não, mano. A galera quer ver a desgraça do outro. A galera tava esperando, tu morrer pra aí ficar eu sei olhando que, pra mas tudo. Mas só que era perto do North Shop, mas tava movimentado. E os e o pior de tudo é que não deu celular, não, velho. Eu levei uns murros lá, mas. Então valeu a pena, né? Nem a pau, velho, deu celular. Tava até na garantia, né, mãe? Tudo pra não dar o 3110. Não, aí já era o novo, já era o celular. Tinha comprado até a garantia estendida. 3111. Era o 6681, era o Nokia 6681. Esse negócio de... Que pariu, mano? Por que que tu. Ei, mano, na época era massa, velho. O celular era top, dude. Aquela câmera velha VGA, mano. Foi o primeiro celular que tinha câmera 1.3 megapixels. Tá? Isso é o que dizia na caixa, mano. Era nada, velho. A resolução mesmo. As fotos já não eram. Cadê? Deixa eu ver qual é, mano. Qual é Nokia? MC60, mano. Era o Nokia 6681. É muito. O cara fica muito triste, ó. Porque você é doido. Teve um amigo nosso, velho. Aí ele tava pegando carona com a gente ia assistir Homem de Ferro 3. Aí no meio do caminho, assim, esse bicho viu uma menina na parada de ônibus. Ela endoidou, né? Ixi, desce aqui. Aí foi tentar queixar a menina na parada de ônibus. Você foi castigo. Aí a parada de ônibus era dois quarteirão da casa dele, mano. Aí ele saiu, né? Não sei o que aconteceu, não sei se ele conseguiu o telefone dela, sei lá. Diz ele conseguiu, né? Aí, quando esse bicho vira a esquina de casa, o cara... Bora, compadre, passa o celular. E o cara assim, vixe, doido. Aí o celular dele, mano, o cara tinha comprado há 2 semanas atrás, mano. O cara, tá que pariu, mano. Era um Xperia, mano, um Xperia modelo novo, mano. Parcelado em 8 vezes, né? Não, o que eu achei curioso dessa situação, mano, foi a solidariedade do Manel. Esse bicho passou, porque o assalto ocorreu quando a gente foi assistir o filme do Homem de Ferro, né? durante o filme depois, mano, o Manel não falava de outra cor, não, mas chega, velho. Roubaram o celular do cara, mano. Como é que pode, mano? Cadê o Legolas, doido? Não é. Cadê o Legolas? Cadê o Legolas do Ciops na hora dessa, mano? Porra, não sei o quê. É revoltante isso aí, mano. Putaria, não, mas é porque o cara tava pagando o celular ainda, velho. E é putaria mesmo, o cara se roubou. Graças a Deus, até hoje eu nunca fui roubado por uma cor que eu tivesse pagando, ó, mano. Mas deve dar uma angústia muito foda, viu, mano? Mas isso aí foi burrice do cara, mano. É, o cara quer ser gaiato demais, essas coisas aí mesmo. Quer que o Manel vive se fudendo. Cara disso, o cara quer ser gaiato. Se eu pudesse, eu matava mil. Agora, eu já fui assaltado e o assaltante foi assaltado na mesma hora. Isso eu digo milhões e milhões de vezes, meus amigos, e poucas pessoas acreditam, mas aconteceu, né? Eu sou um que já não tô acreditando, mas... Pois é, foi um foguete grande, mas foi muita, muita coincidência. Foi assim, eu tava vindo pra casa, foi bem simples. Aí eu dobrei a esquina, só que eu vim numa hora tarde e não tive noção que eu era mais novo. Aí veio duas bicicletas, uma do lado ou do outro. Aí foi bem seco, né? Bem ignorinho. Agora passa lá, senão tu morre. Aí tirou a arma. Aí o bicho... Aí pronto, né? E nessa hora o celular já tava na mão do cara. Aí, opa, brother, quer um suco? Aí o cara, não. O velho mundo oi, né? Eita. Aí eu, sei lá. Quando eu... Cara, bora, vaza, vai embora. E não olha pra trás não, né? Vagabundo, filha da puta, safado, desgraçado. Calma. Beleza, indo aqui em direção. Quando eu fui ver, veio onde eu pra dobrar a esquina, era mais uns 10, 15 passos pra entrar à direita. Quando eu tava indo pra entrar à direita, tava vindo duas bicicletas. Aí não veio a direção, o cara te assaltou, foi. Aí eu fui. Aí eu pensava que ia se assaltar de novo, né? Porque, mas não tinha mais nada. Aí os dois foram em direção onde os dois estavam indo embora. Aí ficou, eu não escutei muito bem a conversa, porque eles estavam um pouco mais longe, os quatro de bicicleta. Aí deu uma confusão, maluco, mas teve pior, até eu pensei o que não, o assaltante tentou assaltar o assaltante, doido. Tentou pegar as coisas que o cara me assaltou, só pode, teve pipoco, mano. É, bala nesse jeito, não ia escapar mesmo não, viu, mano. Macho, ou um jeito ou do outro, né. Hoje assaltado pela dupla segunda. Se eu pudesse, eu matava mil. O pai desses caras aí, tudinho de programa policial, é o Alborguetezão. Não conhece não, Alborguete, velho? Já bem isso. Você não conhece o Alborguete? Alborguete ali, mano, um cara que tinha um... Ele via com cacetetezão, era tipo... Ah, é um novo, mano. Ah, mas ele é o pai de todo mundo, é um... Eita, cara. Porra, esse aí eu não era nem nascido, mano. Pegou na reprise. Daí são antigão mesmo, mano. Ele tava falando sobre um caso de um cara que tava vendendo droga em frente à escola ali. Esse bicho ficou tão puto, mano, que ele não conseguia nem falar. Aí ele... gritando. Eu tinha porrada na mesa. E amanhã eu vou trazer a história, preste atenção, amanhã eu vou trazer a história do traficante que vende cocaína na porta de uma delegacia de polícia. Boa noite. Mas porque esses programas policial, mano, o cara, se o cara vai viver com isso aí 24 horas do dia, mas realmente o cara não pode levar tão a sério não, mano. Senão acaba igual o Borghetti aí com a úlcera. A Atena também que tá lascadão aí. Cadeia nele! Vagabundo! Vagabundo! Cara gritando ali é putaria demais, velho. Borghetti não cheira. É, mas vende em DVD? É, deve ter no YouTube, mano. É, mas vende dele. Mas vocês não conhecem o Borghetti, é um se lascar, mano. Bicho é o senhor. É que eu sou novo, mano. Tenho 18 anos. Tem no YouTube aí, mano. Eu não tava lembrado. Não tava ligando o nome à pessoa. Tem uma matéria desse bicho, velho, que ele apresenta um cara que foi morto a tiros pela polícia, né? Esse bicho alegre, do alegria. Tá certo. O cara morreu, não sei o quê. Meteu a bala. Aí dizendo, agora foi pro colo do capeta. Aí ficou lá, cara. Aí o colo do capeta tá aí. Ei, macho, agora eu tava me lembrando, era do programa, não sei se é no da Atena, não sei qual é, que o cara matou a mãe, né? Aí ele tava muito drogado, aí o repórter chega lá e... Ele olha assim, eu não quero falar com porcaria de bandeirantes, não, meu negócio é com a câmera. Ah, é o morre diabo esse aí. É, então morre, diabo. É o morre diabo, meu cara. Não, mas... É, Não, não, não, o é doião, né? Esse boião, né? Boião, mano, o bicho foi preso. Boião foi preso. Eu faria, velho, que esse bicho tá tão louco de um jeito, velho. Eu não quero falar com você. É, e o cara pega e diz assim: o que foi que aconteceu? Ele não interessa! É. Não, o que interessa. O que importa pra mim é o microfone, não sei o que é. É. O bicho doidão ali. Não, mas é problema fuder, meu. Vai se fuder, não sei o que. Ele é, eu quero é que você se foda, seu filho de uma puta. É meu, esse bicho aí é o doente do Oião, mano. Ficou Oião bem grandão assim. Estampar a foto dele na nota de 20 reais, né? É, 10 cara. Ele olha assim, regala o olhão, olha assim, olha pra cá. Não é pra gravar? Tá aqui, ó. Aí dá, mostra o dedo assim, ó. Se foda. Então vocês já viram, mano, que ele serviu de modelo pra nota de 20 reais? Vocês já viram essa imagem? Os olhos ali, pequeno. Se eu pudesse, eu matava mil. Agora tem um também, mano. Sei lá, não sei se é, acho que é Minas Gerais. Sei lá, ele tem um jeito de mineiro. É um neguinho que ele vai assaltar, ele pula, mas ele arrebenta uma cerca elétrica, aí vai roubar as coisas dentro da casa, aí chega um cara da população, né, dos moradores lá, aí chega um bombadão, mas dá uma chave, mata leão nele, né, pega ele pelo pescoço. Ah, sim, é o doido. Aí o jeito dele, rapaz, e o contrário, rapaz, eu sei que tava bom demais, ele tava jogando pedra em mim, tá bom, agora ele pegou e botou eu debaixo do braço dele, tava podre, tava fedorando demais, rapaz, o bombadão tava fedendo demais. Rapaz, eu me lembro de ter visto alguma coisa desse tipo. Eu já tava pedindo ele pra ele chamar a polícia. Por favor, chama a polícia, por favor, que eu não tava mais aguentando. O Vitor imitando, tá parecendo o Moacir Franco, mas o Moacir aí. Se eu pudesse, eu matava mil. É, vocês já viram aquele dos 100 meias palavras, que é o cara do Pato Donald ali? Vixe, o Pato Donald é... Não, tem um, cara, que era, tem um que é o, tem um também que é o dublador do Cid, tu se liga? Eu não sei qual é esse aí. É porque é assim mesmo. É porque é fumei mesmo, é porque é mesmo. É o cara, eu estaria, mano, que o cara, o Pato Donald matou o cara, né, a facadas ali no bar ali. É escroto, viu, mano? Ué, mano, estaria demais, mano. Pato Donald, ó. Foram falar com o cara, é porque é que tu matou o cara, é porque o cara apelidou o outro de Pato Donald ali. Eu lembrei disso aí. Aí foram falar com o cara, velho. Rapaz, por que tu matou o cara? Eu... É, porque o cara. Aquela putaria, não, porque ele me chamou de Pato Donald. É o cara, vixe, mano. É uma cara, né, mano? É, se fosse ele mesmo, eu tinha falado também, assim. Meu repórter se aguentou. Se eu pudesse, eu matava mil. Agora tem um vídeo aqui do Águia Dourada, mano. O Izinobre até postou no site dele. Esse bicho falando do assalto que aconteceu no Modumbim ali. Que era um casal que tava na parada do ônibus. Aí chegou os assaltantes lá pra roubar o cara. A mulher conseguiu sair correndo. E o cara ficou, né? Deixou o cara no foguete. Aí levaram tudo do cara, né? Levaram roupa, celular, carteira. Deixaram o cara só de cueca na parada do ônibus. Aí os bandidos assim, quando eles viraram assim, aí, ei, mano, sobe aí nesse ponto de ônibus aí, que tem tipo um tetozinho, né, assim, no ponto de ônibus. O tu vai subir lá em cima, o cara só de cueca, não, não sei o quê. Porra, aí foi foda, viu, os caras. O pezinho ali e tal, aí. Além de roubar, ainda quiseram escrotizar desse jeito. Aí o Águia Dourada, mano, quando foi fazer a reportagem, esse bicho tava só narrando, né, o cara só escutava a voz dele, aí. Cara, é, o cara foi assaltado, não sei o quê. Aí a reportagem foi filmando assim, véio. Aí quando foram de lado e apresentaram ele, ele apresentando só de cueca. Com Águia Dourada. Cueca só amarela, assim. Caramba. Pois não, mano. Já é um jornalista sério, né? Mas esse Águia Dourada, mano. Se eu pudesse, eu matava mil. Mão Branca, né? Que apresentava também o repórter. Agora o Mão Branca, parece que morreu, né, mano? Ué, parece que ele morreu mesmo ali. Tinha o Mão Branca, aí as garras da patrulha tinham o Mão Preta. Mão, né? Preta ali era o meu favorito, véio, o Mão Preta. Ele botava, fazia um monte de putaria, botava chifre, não sei o quê. Aí ficava... É desse jeito. Uma... Não, das garras ali, o que eu achava mais em chama era o ninja. E tinha o repórter mesmo, né, velho? Que era o ninja ali. Baulim! Deixe de boneco grande! Não, mano, o ninja era um japonês, mano, que ele entrava e jogava uma granada lá, aí ficava mó fumaceiro, aí ele começava a entrevistar os caras e ficava fazendo aqueles sons do filme do Bruce Lee. É, mano, sei o quê. Esse eu me lembro. Teve um cara aqui, mano, que ele era errado que só uma porra, um cara da outra rua aqui. Esse bicho, não sei se o Manel conhece, mano, o... Não. Que não conhece, mano. Tirando o corpo fora, hein, mano. Não sei quem é esse muito louco, não. Esse bicho, a polícia chegou e prendeu ele aqui, vizinho aqui de casa, aqui. Na, tá em frente, fazendo nada, né, o cara? Em frente à casa do... Chegou, mano. Chegou a... Chegou a mãe do cara. Chegou a mãe do cara desesperada. É, meu filho. O bichinho ali. Aí só o policial. É, seu bichinho aí. Assaltou umas 10 pessoas já. Sei o quê. A mulher lá desesperada. Lá a galera tudo. É, sei o quê. O policial batendo no cara. É doido, mano. Aí chegou um... A minha tia, mano. Bicha... Ah, o que é que a minha tia queria se metendo nesse negócio, mano? Não, mas chegou... antes do que tu diga, isso é cultural brasileiro, mano. Acontece um acidente com algum ladrão é pegue, todo mundo cerca o cara. É. Minha tia chegou, mano, assim, aí disse... Rapaz, chama a barra. Chama, chama a barra. Bora chamar a barra, mano. O que é que você tinha que chamar a barra? Chamar a polícia, mano. Né? Negócio de a barra. Bora, mano. É porque tua tia queria aparecer na televisão, a chance que ela tinha. Eu tinha acabado de fazer alisamento, ó. Tinha uma época que as crianças brincavam, né, de barra pesada. Brincava de barra pesada, velho. Pegou não, tu é séptico aí, mano. Eu sou teu dedo, né, porque eu não meu mesmo, não. É sério, mano, o pessoal brincava de barra pesada, mano. Eu tá muito idoso, mano. Rapaz, quando o vizinho aqui perto de casa era um exímio ladrão, viu, mano? Eu brinquei disso aí. Eu era o repórter. É, eu era o repórter e a minha irmã era o. Cinegrafista. Eu, tipo, segurando a câmera, tava com a lata de leitinho. É, mano. Uma brincadeira saudável, mano. É, era meu vizinho aqui, saia voar. Não, aí tu passa. A gente combinava antes assim, não, tu passa uns 5 segundos, aí fica te procurando como se fosse na televisão. Aí, não, tá o quê? Estamos perseguindo ladrão, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí passou 5, 10, 15, 20 segundos, Fernando! Fernando! Ô Fernando, cadê esse pai? Todo passou meia hora, cadê esse corno? Esse daí tem papel pra ladrão, hein? Sumiu. Cadê minha carteira, né? Se eu pudesse, eu matava amigo. Mas a pior repórter que tem, mano, desses programas policial, mano, do Barra Pesada, era Marilena Lima. Que ela chorava, velho. O bichinho. Eu acho que o nome da mulher não é esse, não. Marilena Lima. Era Marilena Lima mesmo. A Marilena Lima não era no rádio, não, macho? Junto com o menino. Não, com aquele... a rádio é a Samantha Marques. Samantha Marques, é mesmo. Marilena Lima mesmo. Eita. Só tem um 9-0 aqui. Ela chegou assim, mano, o cara tinha sido preso. Presão ali, porque tava vendendo droga. Aí ela chegou assim, ô oh, meu bichinho, por que é que você tá preso? Aí um cara na cadeia zona lá. É o Tizil, né? Ela chorando ali, se emocionando com a história do ladrão, ó. Aí dentro, mano. Eu não lembro dessa mulher, não, mano. É, mas que a pessoa dizia que ela ficava chorando ali. É uma meia cheinha, né, de óculos de grau. É, mano. Um cara comédia ali, quando apresentava as reportagens, era o Wilson Fagata, mano. Que nas garras da patrulha ficou o Wilson. Wilson Fagata, ó, mano. Nem me lembrava mais desse bicho. Tem esse bicho. Agora ele tá apresentando um programa, né, não? É, tipo o Gugu, o cearense, o cara agora. É, morrendo. Só porque o cara é louco, deitei. Gugu Cearense. É, mas Gugu Cearense, tu inventou isso agora, não foi não? É, velho, ele só quer ser o Gugu agora, velho. É, mas quem é Gugu Cearense, mano? Como ele dá porra, casa, mano, pra alguém, mano. Nilson Fagata. Não, mas ele tem aquele programa do De Volta Pro Meu Bairro, alguma coisa assim. Ah, isso, ele pagou uma passagem Vale F, né, o cara poder voltar. Passagem vergonha na barra, mano. Pois é, velho. Gugu Cearense. Se eu pudesse, eu matava amigo. Quando eu fui assaltado, meu único arrependimento foi porque o cara levou meu memory card, mano. Ah, não, doido, na caralho. Foi foda, mano. Porque, puta, não, memory card é sacanagem. 155 horas no Final Fantasy Tactics é brincadeira. Não, mas tô lendo minha mente, mano. Minha memória no Tactics tava com 90 horas ali. Agora deixa eu dizer um negócio aqui, que agora que eu lembrei também de um quase assalto que não foi na frente da casa do Manel. De um quase assalto. Atravessando a rua ali, onde era a antiga pastelaria Monte Castelo, onde agora é o... A casa, ali no posto ali. Eu sei que eu fui trocar umas cartas de Magic com o cara que morava lá no Zipec, lá no condomínio do Zipec. Aí o cara tava me mostrando as cartas, só que as minhas cartas eram guardadas numa caixinha bem bonitinha que eu tinha de um celular. E eu separava as cartas por cores nas caixas. Numa caixa que eu colei até a foto do anjo, advogado de serra, na capa, na frente. aí eu sei que tinha, era bem organizado por cores, né? Aí passou o cara e olhou assim bem rápido, aí pegou e voltou. Ei, macho, que é isso aí? É fita de videogame? É cartucho de videogame, é? Aí eu disse, não, velho, isso aqui é carta. Aí eu sabia que o cara ia me assaltar. Eu disse, não, mas isso é só carta de baralho. Aí eu peguei e mostrei uma carta pra ele. Aí ele olhou assim, ele botou a mão dentro da caixa, mexeu. Aí o que que tu tá fazendo aqui? Tu tá vendendo? Aí se eu dissesse, tô vendendo, ele vai querer o dinheiro. Eu disse, não, tô só trocando com ele. Ele, ah, é. Pois tá bom. Aí falou e foi embora, velho. Aí eu, puta merda, macho. Aí nesse dia eu gelei, velho. Vocês se lembram quando o Radijo ali foi roubado? Radijo? Foi a montaria, mano. Já um cara aqui, né? Era um cara que jogava, mano. Eu acho que... cara. Não, Radijo era aquela meninazinha da novela, mano. Macho, a lourinha. Sei que o nome do cara é Radijo. O apelido aí, dele, macho, né? Ele era um dos caras que jogava Magic, que eu conheço, ele é um dos que tinha mais carta, tinha uma porrada de carta. Ele andava, macho, com as duas pastas onde de caixa entupida, mano. Devia ter uns 4 mil conto de carta, né? Só que agora ele anda de carro, eu acho. Ele anda numa motoneta. Ah, é moto, ele bota dentro daquele baú da moto, é mesmo. É. Aí, mas eu me lembro que nessa época aí ele andava com uma porrada de carta e tal. Aí é como o pessoal imagina, né? Eu acho, ah, mas sei lá, o ladrão foi olhar aquela porra, uma porrada de carta, figurinha. Meu irmão, mas eu sei que um dia desse roubaram ele. Um dia desse não, né? Faz tempo. Roubaram. Ai, de Deus, um dia desse? Como assim, mano? Não, faz tempo isso, mano. Quem foi no tempo que Isaías jogava... Há 10 anos atrás. É, isso aí foi exagero. É coisa de 7, 8 anos atrás. É um dia desse, vai, continua. No tempo que eu jogava. Meu irmão, mano, eu sei que esse cara ficou acabado, mano. Porque roubaram só a carta dele, né, entre aspas, mas... Carta sei lá, 5 mil conto de carta, mano, que o cara não acha mais. É o preço de uma moto, né, mano? É, mano, é o que eu tô dizendo. Eu acho que os ladrões, quando roubaram, mano, fizeram não sabiam o que tava levando, mano, porque... Fizeram foi uma fogueira. É verdade. Fogueira. É, mas a galera não tem noção dessas coisas mesmo, não, doido. É nada. Vendeu por, sei lá, 20 conto um Big Big lá na feira. Sim, pois não, é, mano, o cara deu foi pros meninos lá da quebrada dele. Mas aí, mano, figurinha, mano, brinca aí e tal. É. Yu-Gi-Oh! Se eu pudesse, eu matava a mim. Parece o cara, sei lá, mano, o cara pressente, mano, quando o cara vai ser assaltado, mano, assim. Porque o cara, vixe, mano, tô numa rua muito escura aqui e tal, não sei o que. Tem ninguém. É doido, mano, na época eu andava aí no Monte Castelo, que eu andava muito a pé, mano, andava desconfiado que só uma porra, mano, tu é doido. Porque o Monte Castelo, ele é muito residencial, né, assim e tal. Ainda dá pra você andar com aquela ilusão que não é muito perigoso, porque tem sempre gente na calçada, né, e tal. Mas tem um fluxo grande de melientes com bicicleta aí, mano, tu é doido. Tem aquele ditado que cada flash é uma foto, né? Cada apagão é um assalto. Não, e o pior é que de uns tempos pra cá, mas instalaram um conjunto habitacional aí nas redondezas do Monte Castelo. Que é o nome do conjunto, mano. Carandiru, mano. Jesus amor. É isso. Aí as últimas informações que eu tive foi que depois que implantaram o Carandiru por aí, o negócio ficou mais pesado. A minha noiva, ela foi assaltada, mano. Foi levar o celular dela e tudo mais. Aí desde esse dia foi dois caras de bicicleta, armados, não sei o que. Passa lá, levaram o celular dela. Desde esse dia, mano, toda vida que ela vê dois caras assim de bicicleta, um cara andando de bicicleta sem camisa, ela fala, meu Deus do céu, tremer, né? Fica se tremendo todinha procurando um lugar pra entrar ali. Sem camisa não, porque sem camisa o cara não tá armado. Ah, mas o cara pode estar, tá, sei lá. Ah, porque pra mulher, né? Pode estar tá de qualquer jeito. É, o perfil do ladrão é meio comédia mesmo. Tava uma vez, mano, eu e ela na... Uma rave? Tava eu e ela na parada de um ônibus. Aí passou... A parada do ônibus numa rave. Aí passou um cara de bicicleta, assim. Aí ela se balançando, indo pro lado, pro outro. Diabo é isso, menina? Ela, não, não sei o que. Vamos sair daqui. Eu, não, o ônibus vai vir aí. Aí quando o cara da bicicleta passou, aí... Ah, ele vai dar a volta, não sei o que. Tu não viu, não? Aí o cara passou, foi direto, velho. E tu não tava armado, não, mano, nesse dia aí? É isso, mano. Eu estaria, mano. Porque, nesse dia, não, né? Realmente, ela fica assustada, mano. A mulher fica assustada demais com o assalto. Ah, mas a pessoa, quando ela é assaltada, mano, dentro de um determinado período, ela fica com... Tipo como se fosse trauma mesmo, mano. Pra encarar a situação de novo. Tu é doido, é, mano. É complicado, mano. Mas é isso mesmo. O cara tem que... É osso, macho. O pior de tudo é que, do jeito que tá, se você andar... E o pior de tudo é que não é nem se você andar na rua, não. É claro que você fica mais vulnerável. Mas até de carro mesmo, mano. Não, de carro mesmo, velho. O cara é assaltado. Não tem essa, não. É ruim é que de carro ainda é pior, macho. De carro ainda é pior, que às vezes o cara quer levar o carro, sei lá. Às vezes no sinal o cara para, encosta um canivete, passa o celular, passa a bolsa, não sei o que. Tá doido, mano. Passa o canivete. Passa o canivete. É por isso que esses programas policiais são muito escrotos, né, mano? Que o cara... E o telespectador também não deixa de ser escroto, mano. Que a gente, revisando essas histórias de assalto, mano, nunca tem um negócio interessante, né? Tirando o Vitor aí, que é amigo dos criminosos e tal. Mas no... O cara tem que fazer amizade, velho. É. Programa policial. É igual aquele que eu contei lá, mano. O ladrão chegando e eu... Ih, brother, beleza? Como é que vai o movimento? O cara tá no pau do negro. Ele foi isso. É sal. A putaria maior foi eu dizer essa frase aqui pro cara, mano. Tá ele e a outra pilantra, que parecia mais um homem, diabo da ladrozinha. Aí eu disse: não, é até bom que vocês fiquem aqui, que tá passando cheio de pilantra aqui. Se eu pudesse, eu matava mil. Agora me lembrei outro do Tizil, só massa aqui, ó. O cara tava. Tizil foi preso aí, né? Eu tô preso, sei o quê. Mas eu tive uma ideia, só o filé pra ganhar dinheiro no presídio. Aí ele. Tizil teve uma ideia boa. Dentro do presídio, logo pensou. Logo pensou, otário. Aí ele disse assim, ó. Aí ele, não, eu vou fazer o umbigo. Eu vou fazer o umbigo do apado. Vou fazer o umbigo do apado dentro do presídio, ó. Sério? Aí ele... Não, o umbigo do apado no presídio é uma ideia, zona genial, viu, mano? Não sei como é. É a única coisa que o cara tinha, mano. Aí ele, eu vou combinar com meu amigo. O nome do amigo eu não lembro, não. Aí eu vou combinar aqui com meu amigo, que eu não tenho a pá, é lógico. A pá, então eu vou combinar com ele, pra ele fingir ter ganho falar bingo na quinta bola, na sexta bola que eu falar, ele diz o bingo. Aí pronto, né? Aí não, tá tudo marcado. Aí eu... A fita do bingo foi um sucesso. Todos compraram bingo. Aí ele vai assim, ó. Aí quando vai, eu não consigo nem contar, ó. Mais uma vez, Zil pensou humildemente e se meteu enrascado. Aí ele foi e disse assim: meia hora antes do sorteio aconteceu, o amigo dele ganhou o Habeas Corpus e saiu da prisão, ó. Aí ele, o amigo dele, ei, Tizinho, eu tô saindo, me deram uma dessa ali, eu tô saindo fora. Aí ele, não, cara, espera pelo menos o sorteio, cara. Não, eu vou me bater, a galera muda de ideia ali, que me prenda de novo. Aí ele, agora eu tô lascado, eu não tenho a pá. Mal sabia, até os guardas estavam no meio do bingo. Oxi, o pior que é mesmo, ó. Aí quando foi depois, aí ele começou, né? Aí é o bingo, aí ele, agora o que é que eu vou fazer? Aí foi girando a bolinha lá, né? Passa, aí vai dizendo os números e tal, não sei o quê. Aí quando foi, Não, gente, peraí. O cabotezinho. Já bola logo aí a bola, não sei o quê. Bora, deixa enrolar. Não, peraí, tem que sair devagar. Aí foi, aí o cara gritou, bingo, ó. Bingo, bingo, cadê, tizinho? Minha pá, seu safado. Aí não, amigo, peraí. Se eu disser que roubaram a pá, dentro aqui do presente. É bem isso. Aí o cara, tu acha que eu vou cantar disso, é seu vagabundo? Pois tu me peia, aí ele. Peia pra 10, tizinho comeu sozinho. Eu ri de mal dessa vez, ó. Se eu pudesse, eu matava mil. E o clássico dos clássicos, o mais famoso, mais visualizado de todos. É o Jeremias, velho. Não tem pra onde correr. Jeremias é o rei, mano. Foi bem no começo da internet, velho, que eu me lembro. Se ele se candidatasse a vereador, ele ganhava. Eu estudava no CESPET na época, era o que? Era por volta de 2005, mais ou menos? 2004? 2004, 2005, ali, a época ali do Jeremias, que era quando a negada começou a botar a internet banda larga em casa, né? É, os primeiros vídeos que o cara ia assistir era do Jeremias, né? Aquilo ali não tinha como não, velho. Fizeram funk, fizeram música. Camisa. Camisa. Hoje eu estou a música do Jeremias ali, velho. O Jeremias é que vai demais. Tu é doido. Se eu pudesse, eu matava mim. Eu sou cada homem. Eu matar o delegado se ele for abusivo. Abusivo, diga a minha mãe. Diga a minha mãe que eu já tava matando meu. Agora é putaria, né? Quando termina a entrevista que o cara vai falar com o policial. A galera tudo atrás morrendo de rimas. Ah, mas como é que pode, mano? O bicho fuleirai daquele ali, mano. Tem que ir seguro, não, mano. Por isso tá com vontade de rir. Ei, meu viverei, toda a mão que eu te dei. Esse bicho apareceu naquele... Naquele programa ali, ele apareceu umas três vezes já, mano. Ah, já, mano. Ele voltou, ele voltou. Tem ele na Kombi, ó. Tem ele na Kombi, ó. Ele tá, aqui no quarto segundo ele tava andando de cavalo, ó, mano. Ele andando de cavalo, a primeira vez foi uma moto. Aí a segunda vez foi de cavalo, no meio da rua, assustando os moradores. Assustando os moradores de cavalo. Tá, pensou o cara andando de cavalo no meio da calçada, mano, frescando? A quarta vez que ele foi preso, mano, a galera já tava de putaria já, mano. Vocês já estão de putaria aqui comigo, gente. É marcação. Ele achando que o delegado já tava sendo abusivo, hein? Não, mas e o repórter? Não vou cantar hoje, não. A galera fez aqui um pôster de um filme, aí botou aqui a foto do Jeremias, né, com a arma. Aí botaram o cão, foi quem botou pra nós beber. Aí o nome do filme é Jeremias em Um Drink no Inferno. Bem bolado esse aí. Olha, ela viu o drink do inferno. Sujou, sujou, sujou. Sujou, sujou, sai. E o som me tá enquadrando. Sujou, sujou, sai. E o bicho tá pegando. Fechou o dedo, fechou a mão. Largou o dedo e agora vai chover, meu irmão. Chapado, chapado, chapado. Tira o pé do chão. Eu tô chapado. Mas eu tô chapado. Eu tô chapado, chapado, chapado. Tira o pé do chão, então. Pula, pula, pula, filha da pula. Pula, filha da pula. Pula, filha da pula. Pula, pula, filha da pula. Pula, pula, filha da pula. Pula, filha da pula. É que a parada é muito boa. Eu já sei quem vocês são. Não me vem com esse caô. Vocês são o Tijuana. Sujou, sujou, sujou, vai. Sujou, sujou. Hasta la vista. Baby.